Alerge Serviço. Nesta semana, vamos abrir um informe cultural com música de qualidade. De sexta a domingo, às 5h30 da tarde, acontece o festival Back to Black, com shows de Milton Nascimento, Criolo e Martinália. O evento acontece na Cidade das Artes, que fica na Avenida das Américas, 5300, na Barra da Tijuca. O ingresso varia entre R$70 e R$200. Seguindo a agenda de shows, nesta quinta-feira, às 11h30 da noite, vai ter o show do Devendra Banhart. O cantor americano lança seu 8º disco no Circo Voador. O endereço é Rua dos Arcos, sem número, na Lapa. O ingresso custa R$ 90,00 com 1 quilo de alimento não perecível. Até janeiro de 2014, a Orquestra Imperial vai realizar bailes quinzenais. O evento acontece no Centro Cultural Cordão da Bola Preta, que fica na Rua da Relação, no número 3, também na Lapa. Os shows estreiam na quinta-feira, às 11 da noite. O ingresso custa R$ 20,00 até às 11 horas, depois custa R$ 60,00. A dica desta semana é a exposição Viajante de John Grass. Nascido em Genebra, mas naturalizado brasileiro, o artista produziu centenas de desenhos a guache, grafite e pinturas a óleo. As obras estão expostas no Centro Cultural dos Correios, de meio-dia às 7 da noite. O endereço é Rua Visconde de Itaboraí, no número 20, no centro da capital. A entrada é franca. Para fechar, confira mais uma peça da Companhia Artesanal de Teatro. A Lenda do Príncipe que Tinha Rosto estreia no sábado, às 4 horas da tarde, no Teatro Dulcina, na Cinelândia. O endereço é Rua Alcindo Guanabara, no número 17. O ingresso custa R$ 20,00 para os adultos e R$ 10,00 para a plateia infanto-juvenil. Divirta-se e até semana que vem. Reportagem Patrícia Potevan.